O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre Trilogia Analítica. Nós estamos hoje reunidos aqui para continuarmos, darmos continuidade a essa atividade terapêutica que nós realizamos nas rádios, nas televisões, nas palestras. Uma socioterapia é essa que nós realizamos conscientizando as pessoas, os seres humanos, a sociedade no geral, sobre os problemas que assolam a humanidade. Mas não só falando de problemas, a gente fala como entender as causas primeiras desses problemas e assim então podermos corrigi-los. Por exemplo, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês do livro incrível que o Dr. Kep escreveu. É um livro que foi impresso em tinta vermelha, se chama O Livro Vermelho, chamado A Libertação pelo Conhecimento, A Idade da Razão. Nesse livro que o Dr. Kep escreveu lá na França, quando ele morou lá 7 anos, pertinho de Paris, ele escreveu livros muito profundos nessa época, com toda a interioridade da vida francesa, com toda a influência da cultura francesa. Só que Kep vê a razão não como uma coisa árida, seca, intelectualoide, desligada do sentimento. Nesse livro, Kep coloca a razão como uma irmã ou como sendo da mesma essência do amor, quase. São duas coisas que só funcionam juntas. Amor é igual à razão, razão é igual ao amor. Assim como Deus Pai, na Santíssima Trindade, é igual ao Filho, tem a mesma essência, mas ambos são, ao mesmo tempo, diferentes na sua expressão, na sua existência. Então, Kep escreve aqui, por exemplo, nesse livro, que a corrupção seria como que um sinônimo de um pecado original. Portanto, é diferente desse conceito que as pessoas têm, que corrupção é isso que os políticos fazem, por exemplo. É dar um dinheirinho assim para conseguir passar o outro para trás, pegar vantagem numa situação. Corrupção mais ligada ao capital, a questões assim desonestas sociais. E não que a corrupção é toda forma de emoção patológica, de atitude patológica, que destrói o conhecimento e a capacidade da pessoa ser racional e conhecer. Por exemplo, a inveja, o ódio, a preguiça, a mentira, calúnia, gulodice, maus desejos e intenções, doenças psíquicas e físicas, incompetência, entre aspas, negações e omissões, isso tudo, como diz Kep nesse livro, está ligado a esses vícios de corrupção que o ser humano tem prazer em fazer. Na página 37 do livro A Libertação pelo Conhecimento, Kep fala, por exemplo, e isso é muito comum nas mulheres, né, e nos homens depressivos, a atitude de queixa e lamentação contém uma terrível corrupção, porque a pessoa que age assim coloca toda a culpa de seus problemas nos outros, acreditando que ela é correta. Então, trata-se de uma projeção bárbara em relação ao próximo e à sociedade, como se o mundo fosse culpado de tudo o que é ruim. Então, esse livro aqui é cheio de sabedoria. Eu aconselharia os senhores a lerem A Libertação pelo Conhecimento, Idade da Razão, e vocês vão ver então o quanto de cultura francesa existe não só na nossa ciência, né, aqui no Brasil, na civilização, a influência da França no mundo, mas o quanto que Kep utilizou de dicas dessa civilização francesa, principalmente do iluminismo, para usar na trilogia analítica, principalmente, né, na psicossociopatologia. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, 3819, atrás do Shopping Center Iguatemi. Ah, perdão, falei Shopping Iguatemi, é Shopping Eldorado. Para saber mais a respeito das nossas atividades, cursos terapêuticos, programas de televisão, publicações, congressos, festivais, spa, grande hotel, um mundo de formas terapêuticas de bem viver, vocês poderão encontrar no nosso portal www.trilogia.ws. Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral de Trilogia Analítica, está conosco, Dr. Kepp. Eu gostaria hoje de abordar uma questão muito importante, porque é claro, né, que o ser humano ele é doente por causa do interior, da parte doente que tem, né? Por causa do sentimento de inveja, o sentimento de arrogância, de raiva. Mas o que acontece em geral é o seguinte: a sociedade humana, mesmo sendo uma sociedade criada pelo ser divino, ela começou a se deturpar, começou a tomar o rumo errado por causa dos indivíduos, né, que organizaram essa sociedade, principalmente daqueles que fizeram as leis. Então, no início, né, da civilização atual, né, começou na Grécia. Então, as leis eram baseadas na questão de justiça, na questão filosófica do bem e do mal, né, para a sociedade fazer o bem e não o mal. E essas ideias os romanos tomaram, e hoje é a Itália, né? O Império Romano daquele tempo. Então, o Império Romano adotou essas ideias e pôs principalmente no direito romano. Então, naquele tempo, até o século IV, os países ao redor da Itália, né? Desse Império Romano, eles pediam para pertencer ao império porque as leis sociais mais justas e mais assim, vamos dizer, de acordo com a realidade humana, eram as realizadas pelo Império Romano. E depois, o tempo foi se passando e outras civilizações tomaram as rédeas, né, do mundo. E atualmente, mesmo no Brasil, o que se nota, principalmente na questão do direito, né, das leis sociais, é que, por exemplo, quando um caso é julgado por um juiz, ele não julga mais segundo a lei dos livros. Ele dá muito uma ideia tirada da cabeça dele. Então, notem, os senhores, né, que nos ouvem, que uma pessoa, por mais perfeita que seja, ela não tem na cabeça dela só leis justas. Então é por isso que a gente nota que nesses, vamos dizer, nesses locais, nessas sessões, onde tem juiz e o réu e o acusador, aquela coisa toda, muitas vezes o juiz dá uma orientação que não é bem de acordo com a justiça. Principalmente agora, né, na questão do trabalho, o que está levando as empresas brasileiras, principalmente as pequenas empresas, essas leis estão estraçalhando, porque dão toda razão às pessoas que processam, mesmo que elas estejam processando com mentiras de um modo errado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a sociedade, ela deveria ter leis exatas, né? Leis boas. Mas não é sempre que se nota isso. Eu vou dar um exemplo que eu tenho falado muitas vezes na rádio, na televisão, e que nós estamos, então, tentando levar para algumas cidades do Brasil e também do exterior, que a questão de justiça, que o ser humano, ele está muito, vamos dizer, amordaçado, escravizado por a questão do dinheiro, né, pelo poder econômico social. Então, no Brasil, o indivíduo nasce e já tem uma dívida, eu não sei quanto agora, atualmente, né, mas uns 12 mil dólares ele já fica devendo. Então, notem que o ser humano está amordaçado à questão do dinheiro, porque o dinheiro foi formado pelos, vamos dizer, indivíduos de lei que receberam quantias, né, para colocar as leis em vantagem para as pessoas, assim, vamos dizer, milionárias, poderosas. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer o seguinte, que o ser humano não devia estar sujeito às leis econômicas sociais, mas as leis, aquelas leis que o Império Romano tinha e principalmente o Império Grego. Então, a questão, vamos dizer, da alimentação. No Brasil, o presidente atual deu muita importância à questão do alimento, né? Que ele não queria que mais ninguém passasse fome. Então, a questão da fome é uma questão absurda, contra qualquer lei humana. Para não falar, né, das leis divinas, não deveria haver um brasileiro que passasse fome nem um dia, principalmente com a abundância que o Brasil tem, né, de terras e de alimentação. Então, essa questão do brasileiro passar fome, às vezes até morrer de fome, lá no, em certas regiões do norte, mostra que, nesse sentido, o Brasil tem leis horrorosas, né? Que vende os alimentos, não só o café, a soja, mas vende o arroz, feijão, as verduras, de acordo com as pessoas que querem tirar lucro, podendo, vamos dizer, cada prefeitura, cada cidade ter uma vida independente desses poderes internacionais. Porque eu sempre falo, né, que os preços dos alimentos são determinados pela Bolsa de Chicago, em benefício mais daquele país, ou então dos países do primeiro mundo, e não em benefício do povo que planta, que colhe, que vende por um preço aviltante. Então eu gostaria de dizer para os senhores que na nossa pesquisa, tanto o alimento, mas eu digo o alimento básico, né? No Brasil seria arroz, feijão, carne, um pouco de verdura. Tudo isso o povo deveria ter de graça. Deveria ter enormes armazéns que fornecessem gratuitamente alimento para toda a população. Agora, uma outra injustiça que eu acho muito grande é a questão, por exemplo, da moradia. A gente nota, São Paulo é uma cidade que tem 2 milhões de pessoas vivendo em favelas, que é um absurdo, né? Então, o teto, assim, fundamental, sem luxo, sem nada, deveria ser dado a cada pessoa. Então, mesmo que agora seja difícil de saber como realiza isso, mas é possível se desvincular, por exemplo, o dinheiro dos padrões internacionais e principalmente dos juros altíssimos que tem que pagar, ou então, né, de essa modalidade toda a respeito do dinheiro, de ter um lastro, e esse lastro seria o que determinam os poderosos. Então, como eu falei, a questão do alimento deveria ser gratuito, né? O alimento básico, né? E também o teto, né? O teto básico. Não deveria haver nenhuma favela e nenhuma pessoa deveria ter que pagar pela casa fundamental, pelo menos uma casa para ele morar. Se a pessoa quisesse ter mais casas, quisesse viver até no exterior, então ele fosse trabalhar para fazer um dinheiro, para ter mais, vamos dizer, conforto. Então, deveria o alimento ser gratuito, a casa, o teto gratuita, e também um terceiro elemento gratuito, que seria a roupa, né? Que seria a vestimenta, pelo menos fundamental. Então, esses três elementos, porque as fábricas também de roupas, a maior parte nem produz mais, importa tecido da China, dos outros países. Existem fábricas de tecidos, fábricas enormes paradas, e o povo não podendo comprar, vamos dizer, uma vestimenta mais decente. Então eu estou preconizando essa ideia, aliás, no início do mandato do atual governo, nós dissemos, né? Levamos essa ideia para o presidente, para os poderosos, né, que estavam lá. E por um motivo ou por outro, principalmente pela ganância, né, daqueles que querem só ter lucro na vida. E os senhores vejam, né, que além de um certo nível, o lucro que a pessoa tem, ela nunca vai poder usar. Ela não vai poder carregar também isso para a eternidade, né? Então, se a vida do ser humano é tão rápida, é tão curta, por que que ele quer tantos bens materiais, né? Se ele não vai usar nem, às vezes, 10% do que existe. Então, eu estou falando isso porque essa questão, até mesmo do dinheiro, né? O dinheiro é vinculado, por exemplo, ao convênio internacional. Então, se o indivíduo, vamos dar um exemplo, né? Se ele quiser uma cidade ter uma estrada, seja de rodagem, principalmente, né? Bom, ferrovia nem existe mais quase. Então, ele tem que ver que dinheiro ele pode dispor para uma firma de alta exploração, fazer aquela rodovia. E se aquele dinheiro não existe, a cidade não vai ter. Então, na cidade tem, às vezes, milhares e milhares e milhares de pessoas paradas. Não só por falta de emprego, né? Mas também pessoas aposentadas. Imagina que absurdo, né? O indivíduo, até os 60 anos, ele trabalha. Depois ele quer parar aos 60 anos e não fazer mais nada. E não são considerados indivíduos desempregados, né, doutor? Não estão incluídos nesse índice de desemprego, nem as donas de casas, por exemplo, também não. Estudantes também não. E são todos inativos. É, e justamente nessa idade é que a pessoa tem maior produtividade. Então, eu sempre brinco às vezes, é que a pessoa não pode morrer antes dos 80, e muito menos parar de trabalhar. A partir dos 80 é que esses grandes gênios capazes, né, essas pessoas de valor, como a gente nota mesmo no Brasil atualmente, né, aquele arquiteto, né, Niemeyer, ele tem mais de 100 anos e está produzindo os grandes pensadores, né, Immanuel Kant, Leibniz, eles só produziram mesmo a partir dos 70 anos. Então, essa ideia de tempo de vida, até muitas pessoas até acham que 60 está bom. Não está bom, não. Ninguém deve pensar em morrer antes dos 100 anos, compreende? Porque é justamente a partir dos 60 é que a pessoa tem mais capacidade, não só de pensar, né, de sentir, de orientar, mas também de produzir. Então, os senhores imaginam, né, uma cidade, vamos dizer, que tenha 100 mil habitantes. Então, os que trabalham são 2, 3 mil. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar. Então, aquele dinheiro real, né, não é suficiente para empregar, vamos dizer, mais de 2 mil pessoas. Então a cidade fica parada. Imagina se todos esses que estão parados pudessem trabalhar e produzir com um salário razoável até. Em 2 ou 3 anos, a cidade teria um desenvolvimento enorme. Na Áustria, eu conheci uma cidade, Erfurt, que na guerra foi destruída. Depois, o prefeito lá não tendo dinheiro, ele resolveu imprimir o próprio dinheiro. Em 2 anos, a cidade ficou mais bonita, melhor, mais desenvolvida do que antes da guerra que teve. Então, senhores, vejam, essa questão do dinheiro não é o dinheiro que constrói nada. É o dinheiro que segura tudo. Mas como o dinheiro está sendo usado? É incrível, Dr. Kef, é incrível. Então, se nós abrimos os olhos, eu estou tentando, né, fazer aos senhores, porque eu também já me conscientizei muito disso, se conseguir fazer com que o povo possa voltar ao trabalho, qualquer cidade do Brasil e do mundo também vai ter um desenvolvimento fabuloso. O que que agora as pessoas que estão aqui acham? Começando com a Cláudia, a Selma. Bom, eu já falei há pouco, Dr. Kep, que esse sistema, essa economia trilógica, ela vai causar a total libertação de todos os grilhões que a humanidade está sofrendo. No sentido cultural, no sentido econômico, no sentido artístico, tudo que o ser humano sempre quis realizar e fazer, os de ideal pelo menos, né, que há muitos ainda por aí, e que esse chamado dinheiro impede, então agora com essa nova proposta, porque a gente já sabe que inclusive no Brasil existem 40 bancos sociais com moeda social, que são formas alternativas de circulação de moeda nas cidades, né? Então isso também vai ajudar muito para que o povo se conscientize que a grande riqueza que eles têm está no trabalho. E uma pessoa que trabalha, ela vai aumentar muito o grau de consciência dela e de saúde, portanto, é um trabalho que vai depender do trabalho exterior para gerar mais trabalho interior e vice-versa. Portanto, vai haver um grande desenvolvimento da humanidade. Bom, o que eu poderia dizer, né, sem dúvida, é lembrar aos ouvintes, né, que nós estamos já quase no fim do programa, que os cursos de trilogia analítica que nós damos, eles tratam dos assuntos que vocês ouvem aqui no programa, com o Dr. Kep e doutora Cláudia. Então, por exemplo, ontem nós extraímos um texto do livro do Dr. Kep, A Libertação da Vontade, que trata desse assunto que ele estava falando, que é a questão da falta de ética, que a grande doença do ser humano está na sua falta de ética, que toda e qualquer doença que existe no mundo é proveniente desta atitude sem ética, e não existe outro meio de correção senão o de seguir o caminho da virtude. E agora esse projeto que o Dr. Kep estava apresentando, né, por exemplo, na cidade de Cambuquira, é muito esse seguir o caminho da virtude, né? Então, assuntos como esses, tão fundamentais, são tratados nos cursos e fazem os alunos se questionarem, né? Por exemplo, o que é ético, o que é não na sociedade, no, que nós vivemos, nos costumes que nós temos, na economia, na própria justiça, né? Então, ampliando muito a conscientização neste sentido. Então, quem quiser maiores informações sobre os cursos, pode entrar em contato com os nossos telefones. 11 na cita 3032-3616, ou então pelo site www.keppacheco.com, Kep com 2 P's, para maiores informações sobre os cursos e atividades em geral da Trilogia Analítica. Até a próxima semana.